Chego em casa, que sensacional. Hoje o almoço é especial. Sem visita nem feriado. Só o papai que tá inspirado. Especial. A Rocélia, 60 anos. Momentos simples, momentos mágicos. Representante comercial Wagner Mota, 89 99942 6336.